paixão ficou pra trás na estrada. Piedade é só um sonho na mente amargurada. Geração que sabe tudo, não viveu nada. Subiu de elevador, mas não conhece a escada. Biografia mostra Ferrez, meu mentor. Se cê não conhece, dá um Google, moro. Mundo, açúcar, pão, pecado, resistência. Datilógrafo do gueto, desde 90. Lembrança que vai, lembrança que vem. Hoje o céu é sua casa, que saudade, lelei. E o estado tá na sua meta bem sucedida. Me mata, põe na minha reta, um genocida. Vem, chama no debate pro CV. Cês têm medo de PT, na política e na rua, por quê? DPS faz discurso violento. E chapa, cala a boca, cê não chora quando pede armamento. Não é questão de fé, religião. O verdadeiro crente não abraça vacilão. Se Jesus voltasse agora na missão, eles matavam o Messias pra ganhar a eleição. Falei de forma violenta, mas eu quero a paz. Eu sei qual a diferença que o meu nome faz. O que cê canta eu não chamo de rap. Tem muito homem agindo igual moleque. Falei de forma violenta, mas eu quero a paz. Eu sei qual a diferença que o meu nome faz. O que cê canta eu não chamo de rap. Tem muito homem agindo igual moleque. Responsabilidade na caneta me faz andar pra frente enquanto os perreco anda pra trás. Minha visão, meus valores, meus ideais. Não gasto com papo de atraso, tanto fez, tanto faz. Saber falar, se proteger do perigo. Crime perfeito não tem mesmo não, mas eu sigo pensando na vitória e ligeiro com os farsantes que não tão nas minhas fotos, na estante. Que Deus ilumine cada um do capão. Que essa noite linda não termine em corpos no chão. Lapidado seja o pensamento mais distante. Boa vibração pra nós, futuro brilhante. O ignorante morre só no próprio veneno. Não abraça meu sorriso, truta, que maldade tá tendo. Né desmerecendo, nada a ver com corre. É papo de quem nas ideias de mil grau corre. Unir pra vencer, correr pra chegar. Meu rap vai ser o que eu acreditar. A rua me chamou e agora eu não posso voltar. Por isso eu sempre tô lá como um gangsta. Falei de forma violenta, mas eu quero a paz. Eu sei qual a diferença que o meu nome faz. O que cê canta eu não chamo de rap. Tem muito homem agindo igual moleque. Falei de forma violenta, mas eu quero a paz. Eu sei qual a diferença que o meu nome faz. O que cê canta eu não chamo de rap. Tem muito homem agindo igual moleque. TTS, a mil e dia na missão do rap. Essa é a palavra, meu pedido e tirasse a música. Não duvide, o rap que acredita que tem minha vida. A mil e dia na missão do rap. Essa é a palavra.